you can't believe what I say. You should know the answer to this question. You ask it every day. I'll pretend to the death I'm an innocent man. I'll pretend to the death I'm an innocent man. We still play dumb. That you don't really hear what I say. You should know the answer to this question. You're asking every day. I'll pretend to the death I'm an innocent man. I'll pretend to the death I'm an innocent man. So rapaz, voltamos mais um descarrego, mais uma semana aqui na Mutante Radio, também via podcast, meu filho. É, esse sonzinho aí, eu vou falar pra você, hein? Pegada meio Less Than Jake, pegada meio Sublime, um negócio que fica ali no meio, entre os dois, essa banda de Nova York chamada High School Football Heroes. Os caras lançavam em 2006... We Fooled Around Long Enough, e desse disco a gente tirou a música The Voices in Your Head, que foi essa que a gente ouviu na abertura desse descarrego número 79, por acaso. Ai, ai, ai, semaninha, rapaz, tá um calor aqui, meu, tá um calor do caceta aqui nas quebradas barceloninas, mas vamos seguir o programa. Pois aí, tem que ligar o ventilador, e agora eu desliguei para falar aqui no microfone, então o calor toma esse estúdio de assalto. Seguimos, vamos lá. Bruce Lee Band, pois é, cara, se tem um cara que eu sou fã, Mike Park, o cara lançou bandas, né, meu? Eu vou te falar, o cara lançou o Alkaline Trio, o cara lançou The Lawrence Arms, isso para falar dos hardcores. Se falar no ska, a lista é muito maior. E em 2005, ele soltava um EPzinho chamado Beautiful World, de sua banda Bruce Lee Band. Forward and Back é a música. Seguimos com Spring Hill Jack, cara. É, do primeiro disco, eu sou fãzaço de Spring Hill Jack. Pra quem ouve o descarrego sabe que é uma banda que eu curto muito. Eles fazem umas misturas muito loucas. E eles, em 95, eles lançavam o disco Static World View, o primeiro deles. E essa música, This Song Has Probably Been Played Before, é a música que fechava o disco Static World View. Pois é, e vamos seguindo com My Soul Is Sick, Voodoo Glue Schools, cara. Voodoo Glue Schools, com o Baile de los Loucos, em 1997, também um disco que eu vou falar pra você, é uma coisa inacreditável. Esse disco é muito, mas muito louco, de muita doideira. Os caras deviam estar sob ação de entorpecentes o tempo inteiro, com certeza. Fechando o primeiro bloco, Cook Me Into the Bowl, Buck 09, que é outra banda que eu sou muito fã. E essa música eu tirei do último disco dos caras, chamado Sustain, lançado em 2007 numa pegada ska maravilhosa. Vai, meu filho, primeiro bloquito de descarrego, vamos lá. Outside, it's been outside, it's been outside, it's been outside, it's been outside. Rapaz, primeiro bloqueto especial de Ska Chords na sua orelha, aqui no Descarrego. Só sonsaço, hein, meu? Porra, vou falar pra você, tinha umas coisas que eu não ouvia faz tempo. Esse EPzinho aí do Bruce Lee Band fazia um tempão que eu não ouvia o Beautiful World. Vamos lá, segundo bloco de Descarrego dessa semana. O que, que a gente tem aqui preparado? Ah, pois é, vamos lá. The Steady 45s. banda de Los Angeles, pegada ska mais tradicional. Vamos no segundo bloco, mais um pouquinho mais tranquilito. Os caras têm a pegada do ska tradicional e é uma baita banda que tá até, os caras estão até indo bem no cenário local da Califórnia. E eles lançaram ano passado um disco, Trouble in Paradise. E esse disco de 2007, ele continha a música Leave Me, que é a que a gente tirou para começar o segundo bloco na sequência The Steady Tones, banda alemã, cara. Essa banda ela foi suporte para Doreen Schaeffer no último EP que ela lançou no ano passado, e no último disco dos caras, quem cantou uma música, fez um feat, eu vou falar pra você, hein, meu, foi Jesse Wagner. O cara lançou uma música maravilhosa, aliás, a gente tá tocando aí no fundo, sobe um pouquinho, vamos ouvir esta maravilha. Pois é, cara, olha que sonsaço, hein? Vamos lá, vamos de Come On Home, de Steady Tones, banda alemã maravilhosa, curto muito os caras também. Outra banda que eu curto muito, também aqui das quebradas europeias, é Rude Heat and the High Notes, caras holandeses, acho que nem tão mais ativos, fizeram um disco em 2004 maravilhoso, Soul Stomp, maravilhoso, e desse disco a gente tira I'm Still Waiting, coisa linda de Deus. E assim fechamos o segundo bloco do Descarrego, já voltamos, meu filhote, vai! open mais. Come on, oh, oh, what is this? I thought you'd come home last night. Come on, oh, come on, oh. But she went out the gate and she go out late, and she ain't got no time to tell me where she go. It seems like she don't even want me no more. Pois é, rapaz, não acabou ainda o Descarrego, você ainda tá ouvindo o Descarrego nessa pegada meio Zé Maguinho, né, o tiozinho Zé Maguinho. Eu sou fã pra caralho de Zé Maguinho, Noel Fernandes, o Seto Urbano, tocava lá na época do Garagem, lá na Brasil 2000, a gente voltou com o Mustard Plug. Pois é, cara, isso que você tá ouvindo aí no fundo é Mustard Plug, isso aí é Mr. Smiley, um remix que eles fizeram de algumas outras músicas também. Isso estava incluído no pacote, assim como a última música que a gente ouviu, que foi Beer, pois é, Beer do Mustard Plug, mas era uma versão acústica. Essa é uma versão remix de Mr. Smiley, uma versão que eu vou falar pra você, cara, é Zé Maguinho total, cara. Isso aí, eles gravaram pra distribuir como prêmio para quem participasse do Kickstarter deles do último disco que eles lançaram em 2014, e eu, como participei, tive direito ao download dessas músicas exclusivas, pois então vocês ouviram e estão ouvindo ainda no fundo raridades e coisas exclusivas aqui no Descarrego. Cara, essa versão de acústica não tem só Beer, tem outras músicas também acústicas. Muito legal a versão acústica, a remix nem tanto. Mas, enfim, vale a pena ter essas coisas diferentes, né, meu filho? E vamos chegando, falando nisso e coisas diferentes, vamos chegando ao final, não tem nada a ver, mas vamos chegando ao final de mais um Descarrego, mais uma semana aqui na Mutante Radio. A gente fecha, como sempre, com um cover, que é o que a gente, uma das coisas que a gente mais gosta, de que, gente que faz músicas diferentes, versões diferentes de músicas legais, e essa semana não podia ser diferente. Tinha que ter The Spanker, que é uma banda tcheca, da República Tcheca, vocal feminino, que a casa gosta, e nessa música eles tocam, eles foram pro Brasil, eu acho, no começo, 2010, 2011, se eu não me engano, essa banda foi pro Brasil, e eu acho que pra essa tour que eles fizeram no Brasil, eles tocaram essa versão de Masquinada, aquele sambinha famoso, que ficou mais famoso ainda nas vozes de Fergie, se eu não me engano. Enfim, e também tocou o Toca o Escapar da Orquestra, uma versão maravilhosa. Fechando o programa de hoje, valeu, um forte abraço e até a semana que vem com mais um Descarrego, meu filho. Falou! Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba